Thank you.

Violão, série brasileira por Fábio Zanon. Compositores, intérpretes e o papel do instrumento na cultura do país. Violão, quarta-feira às 8 da noite, com reapresentação domingo à 1 da tarde no 103,3. Organum Plenum. Música para órgão. Aos domingos, às 8 da manhã. O Mundo da Ópera. Apresentação do maestro Walter Lourenção. Todos os sábados, às 20 horas, aqui na Cultura FM. Laudate Dominum. Música sacra pela Cultura FM. Programa com Amaral Vieira. Laudate Domino, aos domingos, 9 da manhã, no 103,3. Cultura FM, 103,3. A frequência dos clássicos.